Do mercado pra feira, da feira pro barraco. Sacola pesada embaixo do sol, nada fácil. Pois desde pequena a mesma cena se passa. Ela é diferente da moda, suas mãos são calejadas. Luta como luta um lutador de boxe. Passa um, dois, três, ultrapassa vários rounds. Barreiras a fazem resistir mais forte a dor, guerreira. O nome que a turma lhe apelidou na favela. Suas belas melodias são cantadas todo dia em cada novo amanhecer. E nos teus olhos brilha luz, a formosura na atitude. Sua postura nos ensina a entender. Mulher de fibra, guerreira, menina que já ensina. Molecada da vila dá mais valor em suas vidas. Pequenos detalhes, grandes valores. O tempo vai passando na calma, vai plantando flores em cada coração, em cada sentimento. Um forte aprendizado para o novo ensinamento. Em você o julgamento é quase inacreditável. O tempo é 100% lento ao seu lado. Pelos seus passos eu percebo quanto tempo a caminhar. Pelo tempo passageiro sinto medo em seu olhar. Pelo vento que percorre nosso jeito de pensar, e de em ti acreditar. É menina, é guerreira, negra mulher brasileira, que ainda sonha em ser feliz. É menina, é guerreira, negra mulher brasileira, que ainda sonha em ser feliz. É, jeito que completa qualquer um, jeito que faz sentimentos se tornar os vários momentos em um. Pouco tempo sei que há, mas são recheados de fé. E dessa vez eu percebi que lá no fundo ela está só. É a sensibilidade de verdade que agora se fez presente. Não tem como esconder, está no subconsciente da gente. De todos que se andam ao seu redor, de todos que a fizeram batalhar pelo melhor. Já pensou o quanto demonstrou seu amor? Seu amor que por completo só precisa de outro amor. Nessas horas a solução não é a correria. Agora é o tempo que encarrega disso um dia. Mulher, guerreiro, seu sonho é infinito. E fazer desejá-lo é o que torna mais bonito. Assim conseguirá mudar o tempo e desviar o vento que confunde teu sorriso. E não termina por acaso, dará o seguimento no momento exato. Nada é em vão, nunca foi e nunca será. E em cada sacola pesa um significado. Um dia saberá como foi bom pra você, o porquê disso tudo acontecer. Você vai entender e poder agradecer o tempo que criou uma guerreira pra vencer o sofrimento. É menina, é guerreira.